Quando chegaram, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus capítulo 17, verso 14, a seguir, com esse texto das Sagradas Escrituras, nós estamos dando início à nossa programação nesta manhã. Queremos cumprimentar a todos os amados ouvintes com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nessa sexta-feira, quando estamos aqui para convidá-los a estarem conosco para a grande noite da vitória, pedindo que as bênçãos do Senhor, ela continue sendo derramada sobre a vida dos nossos amados irmãos, que sempre estão sintonizados com a nossa programação. Nós queremos com muita alegria também cumprimentar a todos os irmãos do interior, aqueles que estão conosco através das ondas dessa emissora e que oram conosco. E hoje eu quero mandar meu abraço aí para os irmãos aí de Barão, de Cotegipe, essas famílias amadas que estão aí trabalhando, fazendo a obra do Senhor. E meu carinho especial também ao irmão Osmar Costa, ao Saimor e à irmã Ana, que mensalmente estão cooperando para ajudar a mantermos essa programação no ar. Quero mandar meu abraço da mesma maneira para o irmão Benca, ali, a irmã Regina. Que Deus abençoe esse querido casal. Eles também são cooperadores da nossa programação. A irmã Rita, o irmão Osmar, mensalmente cooperam conosco. E outros, a irmã Salete e outros irmãos, o irmão Emerson da padaria Moinhos e outros irmãos têm feito essas cooperações. Eu não tenho todos os nomes aqui, mas esses que estão conosco, aqui eu estou lendo e agradecendo a Deus pela vossa cooperação. Que esse ano de 2013, Deus possa despertar muito mais irmãos para tomarem atitude e ajudarem para nós mantermos essa programação no ar. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eu quero falar nesta manhã sobre uma experiência que eu tive na terça-feira. E depois de um atendimento médico, uma senhora no consultório me passou uma semente e disse a mim: o senhor conhece isso aqui, pastor? Eu digo: não. Ela disse: isso é a semente de mostarda, o grão de mostarda. Eu, na verdade, amados, eu nunca tinha visto. Sempre leio a Bíblia, como eu li agora, quando Jesus disse: vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Interessante que aquela mulher, ela disse: o senhor pode fazer uma pregação dessa. É porque eles me ouvem também nessas manhãs. E eu quero dizer para vocês que trouxe para a igreja aquele grão de mostarda. E como eu não pude permanecer toda tarde no culto das irmãs, na terça-feira, era o dia da reunião das irmãs, do círculo de oração, e eu deixei com a minha esposa aquele grão de mostarda, e ela mostrara aquele povo que estava ali reunido, e o que eu soube, que realmente foi algo muito, muito forte, a forma como o Espírito de Deus, ele trabalhou na terça-feira à tarde, através daquele grão de mostarda, ou daquela semente de mostarda. E hoje, aqui nesse texto que nós estamos lendo, o Lemos era um pai desesperado que havia trazido os filhos para ser curado, libertado de uma enfermidade, e esse homem estava em aperto, em angústia, e Jesus, então, teve a oportunidade de conhecer aquela criança, aquele moço, e ele repreendeu aquele espírito de enfermidade, e aquele menino ficou sarado. E os discípulos estavam um tanto preocupados, porque eles também tinham sido alvo da misericórdia do Senhor. Tinham recebido o sopro, capítulo 10 do livro de Mateus, e Jesus disse: você se alegre não por isso, mas porque o vosso nome esteja escrito no livro da vida. E aí Jesus usa esse texto, e ele diz àqueles discípulos: porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de acontecer, porque para Deus não há impossível. Nesta manhã eu uso este mesmo argumento para dizer para você: tem lutas. O monte que você está enxergando não é uma montanha, não é esse monte de terra que talvez nessa ocasião até Jesus poderia estar dizendo aos discípulos, apontando mesmo para talvez o Monte das Oliveiras, eu não sei. Mas nesta manhã eu estou colocando diante de ti essa proposta. Que tiver um monte de problemas que está envolvendo você, teu casamento, relacionamento com os teus filhos, tu tem uma dificuldade no trabalho, tu está tendo uma dificuldade no teu dia a dia como um pai de família, está tendo lutas internas aí, eu quero te propor essa palavra que Jesus disse: se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu creio que este monte, ele será desfeito, e a bênção de Deus acontecerá na tua vida, como aconteceu na vida desse moço, que ficou livre de todas as forças malignas que operavam na sua vida. Qual será o segredo de Sansão? De onde vinha a sua força? E o que você me diz de Josué? Que conseguiu fazer o sol parar. Nesse momento eu quero orar com você. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino. E agora diante de ti, com esses milhares de irmãos e amigos, nós estamos exercitando a fé. Ó Deus, nós fomos confrontados pela experiência que tivemos na terça-feira de realmente colocar a mão no grão de mostarda. Ó Deus, e ver quanto ele é ínfimo, quanto ele é minúsculo, pequeno. E a nossa fé, o Senhor disse que ela deveria, se ela tivesse, se nós pudéssemos alcançar esse tanto, nós faríamos coisas extraordinárias. Senhor, permita que nesse momento a nossa fé cresça e o milagre de Deus aconteça. Aonde quer que haja uma mãe, um pai, um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, que esteja orando comigo e que ele possa crer, o milagre venha a acontecer, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Essa pessoa doente, desenganada pelos médicos, que nesse momento a cura maravilhosa aconteça. Se as possessões malignas que nós combatemos através da oração, elas se estiverem na vida desse lar, dessa família, nós, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém e amém.